Você está ouvindo Não Tá No Roteiro. Sejam bem-vindos a Não Tá No Roteiro. Eu sou Edson Lucas, o esboçador. Hoje eu sou o mestre, só que não. E eu tô aqui com o web designer Felipe Parteca! Fala galera, Parteca na área, beleza? E aqui eu também tô com o Renan Souza, do site Hienas, e do podcast também, né? E aí, quero saber onde é que foi parar a Squaresoft da minha infância. E eu tô aqui com o Gabriel Swirdesk, do site Swirdesk Tales. Boa noite, galera! Aqui é o Gabriel, e eu tô gripado, exatamente como vocês podem ver. Estou meio feio. E hoje a gente vai falar sobre RPG, MMORPG, livro-jogo, tudo sobre RPG. Que a gente conhece. Tudo que a gente conhece, né? A gente não é especialista em nada. Eu sou especialista em deixar o Edson puto enquanto a gente joga. Vamos ouvir sobre RPG e esse mundo que a gente conhece, né? Não somos nenhum especialistas aqui. Logo após os recadinhos do bueiro. Recadinhos do bueiro. Recadinhos! Felipe! Oi! A gente recebeu o e-mail, Felipe? Recebeu? Parece que sim. De quem é, Felipe? Adivinha. É um cara aí que gosta de motoqueiro. É um cara que gosta de motoqueiro? Eu não sei, Felipe. Quem gosta de motoqueiro? O Fernando! Tá mandando e-mail toda semana aí pra gente. É, Fernando! Lê aí pra nós, cara. Olha, ele falou o seguinte. Boa noite, senhor. Passa aqui de novo para elogiar aqui o que vocês estão fazendo. Tem muita risada da infância do menino do Acre, agachado, brincando no barro, junto com a sua capivara de estimação. KKK. Faz um só de bullying também. Valeu, falou. Nem vou falar o tipo de abraço que ele mandou, né? Que... Aquele abraço... É isso, Fernando. Sempre manda, cara. A gente gosta desses e-mails, cara. Fernando, a gente tá preparando um aqui pra semana que vem. Ó. Semana que vem? É, semana que vem. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai gostar, cara. Acho que você vai gostar. É que, na verdade, é mais sobre escola. Na escola tem bullying. E bullying tem... Tem Fernando. Tem Fernando. Acho que é motoqueiro, cara. É isso aí. E galera, só pra falar, eu participei do podcast Los Chicos, na edição número 8 do Chico News. O arquivo confidencial, as mãos grávidas e a roleta portuguesa. Eu tava lá e... Por favor, pula pros 35 minutos e escuta o Turn Down For What que eu dei no Ucho. Ah, vem me sacanear, cara. Ah, eu tô preparado, filhão. Tô preparado. Turn Down, pra quê? É isso aí, galera. E o aviso, se você tá vendo esse podcast na quarta-feira e tá estranhando, ele tá atrasado, não, a gente mudou agora pra quarta-feira. Por quê, Felipe? Caso seguinte, fica mais fácil até pra gente, né, cara? Modo de edição, postar, acho que a gente geralmente grava na terça, certo? E durante quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente tem curso e trabalho, esse tipo de coisa, então acaba atrasando um pouco. A gente mudou pra quarta-feira. Pra dar um tempo a mais pra gente editar. E também por causa do Slackline, né? É, por causa... Ah, Slackline, né? Já tá avisado desde o piloto lá, tá avisado, Slackline, quem quiser aparecer, é só ir lá e falar xablau. Só chega no Twitter aí, xablau! Isso, chega no Twitter e fala xablau que a gente já sabe o que é. E a gente pede, pode comentar sim. A gente vai ler até o comentário que tiver no Twitter, onde que tiver, cara. Sim, se comentar lá. Lixo, a gente vai ler. Vai ler, vai colocar seu nome ainda e fazer uma plaquinha. Tô nem aí. É. Mas é isso. Esse podcast aqui agora a gente tá falando sobre RPG. E a gente fez até uma coisinha lá no final, uma surpresinha pra trazer o nosso amigo Renan, né, do Hienas. E não se esqueça de inscrever no Arroz Felino, Cine Mostarda. E um casal qualquer. Tem o podcast Los Chicos, tem o Hienas, tem o Máquina de Gelinho, tem... O que tem mais, cara? Tem um monte de coisa. É só olhar a barra direita e vai lá. E outra, vai comprar livro, vai comprar material escolar ou mesmo material para suas artes ou para suas pinturas, compre pelo link nosso, tio, por favor, que você vai estar ajudando a gente. É só comprar ali pela Livraria Cultura, pelo nosso site, é claro, né? Pelo esboçador. E você acaba ajudando a gente. Se quiser um abraço de motoqueiro, né? É, se quiser um abraço de motoqueiro, só ir lá comprar. Mas é isso. Escuta o podcast que tá muito épico. épico. E um abraço de motoqueiro. Abraço, motoqueiro. Falou. MMORPG. Falamos dos nossos preferidos e dos que são mais legais, né, cara? É, eu tenho um pequeno azar com MMORPG. Eu sempre que eu vou ver um legal, sempre são 30 GB, 16 GB, meu computador nunca aguenta. Aí eu vou lá, triste, e volto pro Tibia. Ah, mas Tibia é legal, né? É, Tibia é legal, mas é difícil pra caramba, né? É, você mata dragão quadrado também. O mais massa que eu vi até hoje mesmo foi o Dungeons & Dragons, que essa desgraça era difícil de upar, que meu Deus do céu, cara. Sim, eu joguei 4 horas, continuando no nível 1. Eu joguei 5 dias pra chegar no nível 2. Caraca! D&D era muito difícil, né, cara? Era quase um Skyrim. Skyrim é fácil. Sim. Um dos MMORPGs que eu mais amo é o Aika. É leve, tem uma maravilhosa jogabilidade e tem uma qualidade incrível, né, cara? E só que era ruim jogar sozinho, que você ficava muito triste. Praticamente qualquer MMORPG é assim, cara. Eu não consigo jogar sozinho, tá ligado? Se eu pegar algum jogo pra jogar sozinho, eu vou morrer de tédio. Ainda mais o MMO, que é um jogo enrolado pra upar quando você joga sozinho. Sim, tipo, você tá em amigo, pelo menos você tá conversando, tirando uma pira. Sim, vocês fazem aquela sua zoeira, vocês podem chamar um amigo pra montar uma trap lá e matar um cara, alguma coisa assim. Sempre rola essas coisas. Sim, sim. Ah, eu não queria citar o famosinho do World of Warcraft, não, mas é um dos MMOs mais legais, assim, mais estressantes também, né, cara? Mas tiveram outros, eu joguei Terra, é um bom MMO, com gráfico, não precisa nem dizer a qualidade dos gráficos. Comecei a jogar Terra uma vez, parei porque não rodava mais no meu PC. É, aqui, bem pesado. Aqui rodou de boa, mas só que, tipo, não gostei muito de jogar, até porque eu tava sozinho de novo, né? Cara, eu fui tentar baixar a Terra, meu computador falou, nem lascando. Você não vai baixar isso. Ele falou nem lascando mesmo, né? É um MMO bem pesado, só que os gráficos faz jus, né? A quantidade que você baixa lá. É, os gráficos do Terra são gráficos incríveis, coisa mais linda que eu já vi até hoje. Mas é legal de jogar? É, é aí que vem, né? É sim, tem como fazer uns combos bem foda. A mecânica, a jogabilidade é praticamente impecável. Sim, sim. O sistema de jogo é o mesmo de quase todos os MMOs, né? Você tem lá as quests, procura os NPCs e nada de novo, assim. Na verdade, é um verdadeiro MMO, né? Pra mim, o Terra nada mais é um Lineage 2 com gráfico melhor. Por causa que pra mim ficou muito parecido, velho. Eu não cheguei a jogar Lineage, mas eu vi a galera falando muito bem, assim, a respeito. Tinha um amigo que jogava e era muito viciado. Ah, se eu for te contar quantos amigos que eu tinha que me fizeram jogar Lineage, até os piratas, tá ligado? Ô, cara, falando em pirata, só tem um jogo que eu aceito jogar pirata. Nossa, o RPG antigo que até hoje tem gente jogando, cara. E é muito bem feito, é legal, sim, cara. Pô, eu ainda tenho 2 Mu piratas no meu PC instalado, lá que eu jogo de vez em quando. Nunca vou esquecer, Mu Away. Foi na Copa de 2010, cara. Eu joguei. Ah, Mu Away, cara, você é padawan na coisa. Eu lembro do Mu na Veia, que acho que foi o primeiro Mu pirata que se popularizou mesmo, que era bem próximo do original. O pai era tão difícil quanto no original. O meu primo terminou com uma namorada dele por causa de Mu, cara. Ele tinha um servidor de Mu, ele ganhou 3 mil em 2 meses. A namorada dele não foi lá e apagou os arquivos do Mu do computador, ele perdeu o servidor. Quando eu fui apresentado ao Mu, eu comecei jogando Mu Chaos, né? Eu acho que até hoje deve ter um servidor. É recente. Putz, eu baixei esse também. Mas comparado, tem um servers muito antigo, velho. Do cara, Mu na Veia mesmo já deve ter passado dos seus 8 anos. Se ainda existir, já deve ter passado dos seus 8 anos. Aí é que tá, o Mu Chaos, ele só foi resetado. Mas só que ele tá desde antes de 2005. Não, um pouquinho depois, sei lá. Mas tipo, desde a Season 1 do Mu, ele já existia. Agora me lembrou, falando de Mu, tem um jogo que eu não gosto. Eu já tentei gostar, eu já gostei por pouco tempo, mas eu não consigo gostar. Ragnarok. Eu não consigo gostar dessa coisa porque toda vez que eu ia jogar, eu não conseguia sair da cidade porque eu não sabia fazer quest, eu não sabia o que eu tinha que fazer naquele jogo. Cara, a única vez que eu tentei jogar Ragnarok, meu jogo bugou no tutorial, eu não conseguia sair do tutorial. Pensa, uma semana tentando sair daquela desgraça, eu não conseguia, cara. Ragnarok também foi um dos que tiveram um hype assim e eu não joguei. É, eu não joguei Ragnarok também. Mas tem muita indicação, cara. É, tem gente que joga até hoje, viciataço. Sim, só que eu mesmo, na época, acho que o Ragnarok teve seu hype, foi na mesma época do Mu, ou talvez até antes. Foi antes, foi bem antes. A galera falava assim, tipo, mas eu nunca cheguei a jogar. Falando de outro MMO, eu joguei o Path of Exile, não foi muito alastrado, vamos dizer assim, comparado aos outros MMO. Cara, mas é um jogo muito bem feito, é uma mecânica de jogo, sim, com várias classes, entendeu? É, cada classe... Vocês têm que ver a árvore de talentos do Path of Exile, cara. É gigante, mano, você não consegue imaginar como é que você vai distribuir aqueles pontos. Caraca! O tamanho da... Tamanho de... Achou a True Skill? Gigante! Cara, isso aí, pra você fazer uma build boa, né? Pra você fazer um personagem bom, você tem que praticamente fazer um terço daquilo ali. Nossa, perdi a vida fazendo aquilo. Pô, agora eu lembrei de um aqui. Perfect World. Ou Perfect World, né? Como BR fala. Quantas paródias, vamos dizer assim, que teve desse jogo? Por causa que eu me lembro de ter jogado uns três jogos igualzinho Perfect World. Cara, tem um MMORPG que eu jogo até hoje. RuneScape, cara, nossa. RuneScape. Vocês jogam o atual, né? Eu jogo o atual. Eu prefiro a versão antiga, mas a atual também... Mas eu bons. Perdi muito domingo jogando RuneScape. Aqueles quadradinhos lá que você ficava mexendo era muito da hora. Eu não entendia... nada do jogo, mas eu jogava e achava massa, cara. Também, cara, ele tem uma árvore de skill considerável. Se você quiser ganhar dinheiro, tem que evoluir mineração, cordilheira, alguma coisa pra poder vender, fazer os materiais. Sim, de merda. Nossa, cara. E as missões dele? Sim, cara, as missões dele eram bem complexas. Complexas. Complexas? Complexas é complicado. É muito complexas. É muito complicado, cara. Complexas. Só complexas agora. Nossa, cara, eu perdi muitos domingos também jogando essas coisas, hein? Cara, ainda perco, porque eu jogo até hoje. Agora tem muito MMORPG anime. Na boa, desculpa, galera, mas eu não consigo gostar de RPG estilo anime. Eu acho que tem como gostar. Não sei, cara, é porque tudo é derivado do Grand Chase, né? Sim, sim. O Grand Chase, pra falar bem a verdade, eu perdi muito tempo pela p... Por causa que, tipo, eu... Ah, o meu computador não era bom, né, na época. Então, quer dizer, era Grand Chase ou ficar assistindo vídeo no YouTube. Na época, o YouTube era uma merda de assistir vídeo. Então, eu ia pro Grand Chase. Agora me lembrou, cara. A primeira vez que eu vi o Felipe Parteca... Cara, eu não... Relaxa, não é uma ofensa. Você era um derrotado. Você assistia Naruto no YouTube. O pior é que eu assistia Yu Yu Hakusho no YouTube. Éramos dois derrotados, cara. Eu vi, cara, que esse moleque tá assistindo Naruto! Mas era o que tinha, né, cara? Era o que tinha. Não, e na época, pra mim, tipo, Naruto era um lançamento, né? Pra mim, porque eu não tinha assistido. Eu acho que você ainda me viu assistindo o clássico, né? O clássico, clássico. Eu ia pra... Você tá falando Naruto, velho. Eu ia pra Lan House baixar episódio de Cavaleiro do Zodíaco, porque eu não tinha assistido no período da Band. Felipe! Acho que não era nem um mega de internet pra uns 10 computadores. Depois tava dessa, muito Felipe, lindo. A gente tava muito bem, cara. Sim, cara. Poxa, a gente tava muito bem, cara. É verdade. Aí ficava esperando o episódio baixar pra depois poder pegar esse episódio e trazer na maior felicidade pro PC de casa que não tinha internet na época pra poder assistir 20 minutos de um episódio. Era tudo muito lindo, velho. Agora lembrou, eu não sei se alguém já jogou de MMORPG no browser, né, na internet, sem baixar. É, no caso, RuneScape. Eu já joguei alguns, tipo RuneScape. Tipo RuneScape, mas tinha algum outro? Eu tenho um que eu sou hiper apaixonado e apoio sempre o possível, um até hoje. Adventure Quest Worlds. Nossa, cara, eu perdi muito tempo jogando essa coisa também. Adventure Quest acho que foi o mais bem sucedido RPG de browser, né, velho? E até hoje, né, cara? E se não, vocês não estão sabendo, ele vai estar lançando um em 3D agora. É, Adventure Quest foi o mais bem sucedido de browser e tiveram alguns derivados dele tão bons quanto ele, né? Eu me lembro de ter jogado alguns que eram inspirados no Adventure Quest. Só não me pergunte o nome, porque nessa altura do campeonato eu não vou lembrar mesmo. E tinha, mas é porque é o seguinte, cara. O Worlds, é o AQW, W, né? O Adventure Quest se originou de um single player que existia já. O Adventure Quest. Sim, nossa, joguei muito aquela desgraça. Cara. Eu já joguei muito o Mac Quest, que é também do Artix. Artix Entertainment, que é só dos jogos. Mechas. É de mecha, joguei cara. Joguei muito também, cara. Os caras são muito bons, cara. Eles trabalham muito bem. Os desenhos são bons. Sim. A jogabilidade é incrível. Eu acho que se a Artix ganhar mais 100 mil jogadores, cara, ele ganha o mundo, porque os jogos deles são muito bem trabalhados. E admite, você jogava o Mac por causa do Sabre de Luz. Também. O Mac Quest era legal por causa do Sabre de Luz, né, cara? Mas Artix Entertainment, cara, eu gasto muito e eu sempre falo muito bem desse jogo. Nunca nada me decepcionou dele. E acho que é um dos que eu trato com mais carinho, cara. Pô, agora que eu fiquei sabendo que vai ser versão 3D, cara, eu vou querer voltar a jogar. Aham, a versão beta, pra quem tá ouvindo, a versão beta agora tá só premium. Ah, não, versão alpha, se eu não tô enganado. Mas acho que daqui a pouco eles vão lançar já a versão beta grátis pra todo mundo. Mas, bom saber. E tá indo, ó, bem feito pra caramba, cara, que os caras capricham no trabalho. Agora, o melhor dessas coisas, eu não sei se alguém concorda comigo, mas a melhor parte dos MMOs RPGs de todo o mundo são os eventos de Natal, Halloween, Páscoa. Acho que pra mim são os melhores, cara. Ah, sim, sim. Eu vou citar aqui um jogo que eu não queria citar, que a gente joga, Edson. League of Legends. Cara, eu sempre gostei dos eventos que tem, evento, entre aspas, né, que eles liberam sempre alguma coisa, pelo menos desde 2013, Halloween, esse tipo de coisa, nem que seja uma skin, alguma coisa. Cara, fica muito mais da hora o jogo. Por exemplo, o evento agora tá rolando o Hexakill, né, que eles voltaram, que todo mundo gostou, e 6v6, eu acho muito legal, velho. Lembrei de um outro RPG, cara, de MMORPG, que muita gente reclamou do início sobre hackers, mas digamos que a Revolução trouxe um modo diferente de RPG. Foi o Infestation, conhecido como WarZ. WarZ? Poxa, cara, eu acho que o WarZ era um dos B10 de sobrevivência, hein? Que trouxe mistura entre FPS e RPG. Que tinha a árvore de skills dele, que tava em desenvolvimento ainda. Na verdade, é um jogo que continua em desenvolvimento até hoje. Nesse jogo eu sou apaixonado, eu gostaria de voltar a jogar ainda, cara. Sim, cara. Agora esse lance sobre resetar, cara. Em 2010, pequeno Edson, gordinho Edson, jogando Muawei na Copa, ganhou aquelas pulseiras de borracha da Copa, lembra? Não sei se alguém tinha. Uhum. Aí, eu não sabia como funcionava o mundo da internet e eu queria evoluir meu personagem. Eu amarrei aquela pulseira no mouse e ficava matando os bichinhos, cara. Então, na verdade, você pode deixar apertado o botão direito do mouse. Tá vendo do lado direito ali? Tem a bandeirinha e do lado um bagulho estranho ali. Entre a bandeirinha e o control no teclado. Uhum. Você aperta aquilo lá e enter. Pronto. Ele já deixa atacando sozinho. Pô, cara, eu era muito burro, velho. Já deu algum problema com RPG? Do tipo você ficar estressado depois de upar um personagem enorme e alguém, tipo, hackear você? Aconteceu uma comigo uma vez no Mu que eu fiquei puto, mas depois eu mandei o cara que aconteceu o seguinte, tipo, eu tava jogando com ele já fazia, acho que umas 2 horas, né, upando, dando reset, e ele falou, oh, deixa eu ver teus itens aí, né, daí eu mandei pra ele, não sei o que, ele mandou uns itens pra mim, pá, daí ele falou, agora manda tudo, tá ligado? Eu falei, ah, tá só de zoeira, né, eu mandei todos os itens, ele roubou todos os itens, e eu falei, Não, vocês esperem aí, que a história ainda não acabou. Eu peguei, criei outra conta, criei outro personagem, fiquei o top 1 do server, demorou pra cacete, né? Fiquei top 1 do server e chamei o cara, tá ligado? E ao mesmo tempo já chamei o GM, mas sem ele ver, tá ligado? Falei, esse f*** aí mesmo. E todo mundo falou que ele ficava roubando item. Você foi bulinado, mas deu a volta por cima. É, eu fiz o cara. Mas mesmo assim você perdeu seus itens. Eu fiquei o top 1 do server, não me importei de perder os itens. Ô Gabriel, sabe o que é que o burro tem mais do que eu e você? O burro tem mais é que cara, tu perder teus itens, cara. O cara pediu pra tu ver teus itens, cara. Você não tem que fazer essas coisas. Olha, nunca... Nunca, se o cara chegar, deixa eu ver teus itens, não faça isso, jamais. Pior que isso aí, cara, era só você botar o nome de mulher nos MMO e roubar. Nossa, e a torcida. Nossa, cara, chegou na parte. Quem nunca fez isso, cara? Eu fazia isso no Perfect World, cara. Me julguem. Podem me julgar. Eu só jogo de personagem mulher. E ainda assim eu só saio na vantagem, cara. Qual é essa constante do cara que joga RPG achar que a outra pessoa do outro lado da tela vai ficar encantada com um cara ou com a menina só por causa do jogo, cara? Não, não, não. Melhor ainda. Qual a probabilidade de ter uma menina gata do outro lado da rede jogando MMORPG às 11 horas de um sábado à noite? Verdade. A probabilidade todo mundo sabe que é mínima, não é de dizer que, ah, não, você tá sendo preconceituoso, que não tem menina jogando lá. E até tem, mas qual a probabilidade, velho? Só entrou. Fala agora. Sério. A probabilidade é... It's a trap! É slada, meu. É bilada, assim. E não só MMORPG, né, cara? Tipo, Cosmopax, Rabu ou Reibu, eu não sei a pronúncia disso. Rabu, né? Quem caía nessa, cara? Né? Até em FPS, em qualquer outro jogo, quem cai nisso? E vocês podem testemunhar, eu faço isso até hoje em RPG de mesa. É verdade. Cara, tive duas situações em jogos de RPG que eu fiquei muito fudido da cara, velho. No Mu... Aquele momento que você vai lá tentar evoluir sua asa, e sua asa quebra, e você perde ela. Ah, isso é frustrante. Duvido, cara. Quem não ficou frustrado com isso. É uma coisa muito complexa, né? RPG de mesa. Rapaz, se tem uma coisa mais legal do mundo, passar uma madrugada jogando RPG de mesa. Ah, cara, eu adoro mestrar, adoro participar, adoro fazer o mestre ficar muito raivoso. Eu sou prova viva. Exato, né? No último RPG eu não aguento. Cara, é porque é o seguinte, como eu mestro RPG também, eu fico julgando quando o mestre tá fazendo alguma coisa que eu não apoio, cara, aprovo. Por exemplo, o final do teu RPG, cara. Só explica o teu RPG que você criou. É, na verdade, eu criei um RPG que é direcionado, entendeu? Não é aberto, é bem direcionado. É dentro de uma caverna, então dá pra perceber, né, por que ele é direcionado. Acontece o seguinte, você vai passando por alguns desafios até chegar no final. Daí no final começa a segunda parte do RPG, que o Edson não sabe o que vai acontecer, então não vou contar. O motivo da gente ter entrado na caverna é que tinha um tesouro. Exato. Mas no final... Você tinha escolha do tesouro ou você ser o aprendiz de um mestre que simplesmente apareceu ali do nada. É claro que eu passei 30 minutos questionando esse fato, cara. Por que esse mestre? Por que eu vou? Por que vocês vão? É claro que todo mundo respondeu pra continuar a aventura. Ok, mas por que? Tem ouro aqui. Que money. Por quê? Por que entrar? Então, o legal do RPG é você questionar os fatos, é você futricar tudo que você pode, cara. Você tem um mundo aberto, aberto até demais, né, cara? Você pode fazer exatamente o que você quiser, a não ser que o mestre fale que não, né? É, na verdade, eu fiz direcionado, mas se vocês quisessem escolher não ficar, vocês podiam escolher. Mas é legal. Mas só que, tipo, tinha que ser uma escolha conjunta, entendeu? Exato. Renan, você nunca jogou RPG de mesa, né? Não, nunca. Teve alguma vontade? Tem vontade, cara? Cara, vontade eu tive, só não achei pessoas suficientes pra, tipo, formar um grupo. Na verdade, a gente aqui no final, a gente vai fazer uma sessão de RPG de 10 minutinhos. É uma coisinha rapidinha aqui só pra apresentar no programa, tá? Eu tô com os dados aqui na minha mão, a gente faz só uma coisinha bem básica, tá? Você tem dado aí em casa? Ai, que delícia! Muitos. E no final a gente vai jogar um RPGzinho aqui, só de brincadeira aqui, pra exemplificar um pouco mais. Vamos falar mais ainda um pouco sobre o RPG. Existem centenas de milhares de zilhões... Não tanto assim, né, de tipos de RPGs. É claro que tem os livros que muita gente segue, que é o Dungeons & Dragons, GURPS, Vampire, aliás, que eu adoro muito, cara. O Vampire é um RPG muito legal. Não cheguei a jogar, mas tenho interesse em saber. A história, na verdade, não tem história, né, mas as regras do Vampire é muito legal. Do tipo, você tem pontos de sangue, por exemplo, pontos de humanidade. Você é um caótico, você é um cara da humanidade, você é um cara que é neutro, não tá nem aí. Se você é um cara caótico, você não pode se compadecer, tipo, um humano acabou de morrer. O que você tem que fazer? Você tem que rir. Agora se você chorar, se compadecer, você perde ponto. Aí se você é um cara bom, um cara legal, se um mano se machuca e você ri, você perde ponto. Você tem que ir lá e ajudar ele, entende? E se você é um neutro, você não tá nem aí, né? Tá com foda-se pra tudo. Exato, mas você pode foda-se. Pender pros dois lados sem o menor problema. Foda-se. O legal do RPG é isso, cara. As regras, existem os livros que você pode seguir as regras, mas o legal é o mestre criar as regras, né, Felipe? Sim, sim. E o Gabriel também é mestre de um RPG. Um RPG que, aliás, cara, é muito criativo e muito legal. A gente já tá na terceira parte, né? Terceira parte. Terceira parte do RPG, assim, é uma tarde inteira jogando, cara. Só falando, vocês já jogaram RPG em, tipo The Browser, é só que nada a ver? Eu tô jogando no momento Sword Sandals. Sword and Sandals. Cara, eu vou te falar, eu gosto do solo Ultratus. É o 3, se eu não tô enganado. Ah, cara, sei lá, eu tô jogando o 2 que eu mais gosto. Eu tô jogando, agora. Ah, eu já joguei o 3, mas só que, eu não gostei. O mundo dos RPGs é muito legal, cara. Não existe só medieval, na boa. Não existe só medieval. Existe steampunk, cyberpunk, de todo tipo, sério, é todo tipo, você pode fazer RPG de qualquer coisa. A primeira vez que eu joguei RPG foi na casa do Edson, ele fez um zumbi que, cara, até hoje eu me lembro da história, tem um amigo nosso que ainda tá cagado, os fortes entenderam. E aí, aqui é legal, esses RPGs de zumbi, por exemplo, você não precisa pegar um livro, você não precisa se inspirar em alguma obra. Pega o mapa da sua cidade. Os jogadores são eles mesmos. Pronto, você já tem um RPG incrível nas suas mãos. Bora, eu tenho o mapa de Cascavel aqui. Todinho. Rua, bairro, tudo, 100%. É muito... Ou você pode fazer um RPG de Senhor dos Anéis. Existe o RPG? Existe. Existe o livro? Existe. Tá. Mas você pode criar, cara. Ou seja, você pode adaptar de qualquer jeito. E você pode ser o que você quiser no RPG. Ok, eu faço muito personagem mulher, mas é porque só tem homem. Eu faço uma personagem mulher pra fazer alguma brincadeira, cara, com isso. Assim como minha própria namorada fez, cara. Porra, ela montou um vampiro homossexual no RPG. Aonde você já viu isso, cara? E era muito engraçado, né, cara? Eu sei onde que eu vi. Eu vi no Crepúsculo. Esse vampiro era fascinado por anões, então não foi visto no Crepúsculo. Felipe, qual foi a aventura mais legal que você já jogou de RPG? Cara, você conhece todas as aventuras que eu já joguei de RPG. Mas eu não sou eu que decido, né? Mas eu acho que a mais legal foi a do zumbi, que foi que me iniciou. Achei que ficou muito da hora, cara. Mas só que a gente não terminou, né, cara? Até porque a gente só matou o Mr. Catra e ainda tava tendo bagulho. Exato. Eu coloquei o Mr. Catra no RPG, desculpa, gente. E o legal do RPG mesmo é que você pode jogar com aquela trilha sonora também, né? Você pode baixar as músicas que você quer e jogar ali. Às vezes cai as músicas no momento certo, né? Tanto que isso aconteceu uma vez, cara. Nossa, lembro desse RPG até hoje, cara. Teve um gigante que tava ajudando a gente nesse RPG lá, né? Um bot, um NPC. Cara, durante a história ele morreu. Bem na hora que ele morreu, você trocou a música, começou com a música depressiva, assim, cara. Todo mundo que tava jogando não se aguentou, cara. A gente largou o jogo, começou a dar risada, mano. Ele caiu no chão dando risada, velho. Porque a música se encaixou muito perfeitamente, cara. A gente, esses dias, a gente tá jogando RPG ouvindo disco. Disco music. É medieval, tô nem aí. Coloca disco, é zoado, é muito engraçado. Fica legal, fica um contraste legal. E às vezes a própria música vai te dando ideias, né, cara, pra você jogando ali. Exato. Gabriel, qual foi a melhor aventura que você já jogou, cara? Pô, cara, aí você me pega, porque eu joguei várias aventuras, cara. Mas acho que foi a primeira também, cara, que eu joguei. Como você disse, a primeira a gente nunca esquece, cara. Como é aquilo lá que te prende na história. A gente começou uma história que tinha um NPC que nos ajudava. Mas adiante a gente descobriu que esse NPC era o nosso chefe, que nos passava as missões e a gente tinha que ir. E de uma hora pra outra ele sumia, ele aparecia tipo mais os magos, tá ligado? Ficou uma história muito bacana, assim. Daí aquele cara que se passava pro nosso chefe, na verdade ele era só um subalterno. Daí o nosso companheiro que fazia esse personagem, ele teve que parar de vir. E a gente montou tudo uma tramóia pra esse chefe, ele acabou preso. De repente, do tempo medieval, a gente já passou pro tempo moderno, apareceu o telefone e tudo. E esse chefe ficava toda hora ligando pra gente libertar ele da prisão, a gente rachava da risada. Cara, muito bom. Foi um RPG atemporal, né? Bem legal, cara. Eu ainda lembro do meu primeiro RPG, claro, foi o mais épico também. E eu já falei ele aqui no podcast sobre nerdices, lembra, Felipe? Mais o de menos. Vampiros, que eu falei. Mas como prometido, o nosso querido Renan Souza do Enas nunca jogou um RPG de mesa, né? Tadinho dele. Exatamente. Não, não vou falar desencabaçar, né, cara? Vamos tirar essa virgindade desse mundo dos RPGs. Vamos começar um RPG agora! Don't fake it, baby. O mundo está em paz. O ano é 3000 antes da Era Comum. Existem dragões, elfos, goblins, orcs, todos os tipos de criaturas mágicas existem nesse mundo. Mas existe um grande perigo, um grande dragão. Nossos aventureiros, Dain, o anão guerreiro, representado pelo Felipe Parteca. Al Martin, o meio-elfo ranger, representado por Gabriel. Sempre elimino meus alvos. E Merlin, o mago humano, representado por Renan Souza. Eu sou Merlin, vindo das longínquas terras do sul, à procura de conhecimento. E são esses aventureiros que entrarão neste mundo agora! Vocês são três grandes aventureiros. Vocês estão, é claro, numa taverna. Essa taverna é uma... Drinkvudka! Essa é uma taverna simples, bem simplesinha, mas está abarrotada, muita gente feliz, cada um tomando a sua cerveja e seu vinho. E os bardos tocando aquelas músicas. Não, peraí, vinho, tá tocando Slipknot, senão eu vou sair daqui. E abre-se as portas e entra um pequeno garoto. Um garoto bem pequenininho, mirrado, mas com as roupas bem trabalhadas, roupas ricas. Você vê que é um garoto afortunado. Ele chega em vocês e se apresenta. Eu sou o Free, o filho do grande defensor do reino. É claro que meu pai é apenas um soldado, mas pra mim ele é um grande defensor. Ele está os chamando agora no nosso castelo. Quem já conhece? Por que eu iria? Porque vocês são três grandes aventureiros, guerreiros, magos, anões. Eu sou um anão, não sou grande. É, eu percebi isso. Mas meu pai os está chamando agora. Por que eu deveria ir até seu pai? Porque vocês são subordinados a ele. E onde está escrito isso? Na tatuagem que vocês têm na mão. Que tatuagem? Que tatuagem nenhuma, não. Você já está bêbado. Bêbado? O que é bêbado? O que quer dizer bêbado? É de bebê? Só. Eu vou, mas vou levar minha caneca. Então os três aventureiros vão mesmo com o meio-elfo bêbado dizendo que não, mas ele vai. E eles chegam no castelo. É um castelo grande, um castelo afortunado. E já lá está o grande guerreiro defensor do reino. Na verdade é só um soldado comum, mas, né? O que, que a gente não faz pelas crianças? Alto! Finalmente chegaram! Infelizmente vocês estão bêbados, mas existe um pedido de recuperação de um tesouro logo na fronteira do sul. Nós não podemos ir agora, mas vocês são nossas melhores opções. Vocês têm que ir agora. Lhe darei tudo o que vocês quiserem. Ouro, carne, cerveja, tudo o que vocês quiserem. Mas eu preciso que vocês vão agora. Vamos. Pode contar com o meu machado. Minha pontaria é sempre perfeita. Conte com meus conhecimentos em magia. E os três aventureiros vão de cavalo para as fronteiras do sul. Vai de pônei. Ele vai de pônei. No meio da estrada, vocês veem uma carruagem sem uma roda. Ela está totalmente jogada no chão. Você vê uma mulher chorando. O cavalo está morto. Eu vou ver o que tem dentro da carroça. Eu vou e pergunto quantos anos tem a mulher. Então o anão Dain entra na carroça. Não encontra nada, a não ser roupas de mulher e nada mais. Eu pego pra mim. Enquanto Al Martin pergunta a idade. Quantos anos você tem, senhorita? Eu tenho 20. Nossa, mas o que uma bela dama está fazendo por aqui? Bela dama com voz de traveco. Não sei se você percebeu, seu burro. A minha carroça quebrou e meu cavalo morreu. Mas como que isso foi acontecer? Como que seu cavalo morreu? Você é burro ou o quê? Morreu! Simplesmente morreu. Mas nada morre do nada assim. Ah, não, é? Ah, não. É, eu sou anão mesmo. Eu percebi. O que aconteceu foi o grande dragão vermelho. Destruiu minha carroça e matou meu dragão. Matou seu dragão? Você tinha um dragão, velho? Ah, que merda. Matou meu cavalo. O dragão vermelho, mas ele estava adormecido há tanto tempo, que ele está fazendo por aqui agora? Você vai realmente perguntar isso pra mim? Isso é uma pergunta retórica, sua otária. Você conhece a lei Maria da Penha? Tô louco pra experimentar essa tal da Maria da Penha. Você vai parar de chorar agora ou quer experimentar a fúria do meu cajado? Eu sou a única esperança de vocês encontrarem o dragão. Por quê? Porque eu sei o rastro dele total. Como você sabe disso? Ela puxa uma bússola vermelha, feita de escamas. Essa bússola foi deixada pelo dragão. Eu posso segui-lo com isso. Consiga? Que dragão usa uma bússola? Um furtar aí. Um quê? Um furtar. 20, você roubou. E ela nem percebeu, e ela tava olhando pra bússola. O dragão está para aquele lado, aponto para o norte. Vamos matá-lo? Vocês levam a mulher ou vão só pelo dragão? Nossa, legal que a mulher não percebeu que eu roubei a bússola, né? Ela tá olhando, tipo, a mão vazia, assim. Ela está em choque. Já tinha eletricidade naquela época? Nossa! A gente deixa ela sentada lá e vamos atrás do dragão. Ok. Então os três aventureiros, sem sentido algum, não fez o menor sentido essa mulher aparecer, mas continuam seguindo o seu caminho, só que dessa vez para o norte, eles estavam indo para o sul. Por que diabos a gente tá indo para o sul se o dragão tá pro norte? Porque o nobre guerreiro, o grande guerreiro, que não é apenas nada mais do que um soldado, falou que eles estavam indo para a fronteira do sul. Mas vocês vão voltando, correndo para o norte. Vocês veem uma grande... Não, correndo não, a cavalo. Vocês vão a cavalo galopando, vocês veem um caminho queimado, cheio de marca de escamas, destruição por tudo quanto é lado. Mas ainda assim vocês veem ouro. Na verdade, vocês só veem moedas de ouro. Uma ali... Agora sim, meu nome sai do SPC. Vocês veem árvores pra tudo quanto é lado destruídas, queimadas. E ouvem um lamento. Fumaça. Vocês olham pro seu lado esquerdo e tem um dragão! Um dragão enorme! Um dragão vermelho chicante! E vocês tremem de medo. Iniciativa! Iniciativa, isso aí. Iniciativa. A iniciativa do Felipe. A iniciativa de Dain. 5 de Renan. Merlin. 10. E a sua, Gabriel. Almighty. 9. Começamos então com Merlin. Merlin, o que você vai fazer? Tenho que atacar essa porra. Oh, really? O que que você faz? Prepara alguma estratégia? Use seus conhecimentos, mago. Deixe-me pensar. Tem um dragão gigante na sua frente. Você quer pensar? Mas o dragão está dormindo. Vocês têm vantagem. Que a gente sabe que ele está dormindo, essa é a vantagem. É, tu quer ele acordado? Eu acordo. Ah, valeu, tá massa sim. Usando os meus conhecimentos em magia e aproveitando do sono do dragão, tentaremos criar uma estratégia para poder derrotá-lo. Tá, qual que é a estratégia? Ai, f*** muito, não cara. Não tá bem explicado esse bagulho aí. Ai, f*** muito, cara. Pode atacar, pensa. Pode fazer o que você quiser, cara. Aqui eu tô livre. Irei criar uma barreira para segurar o dragão mesmo em sono, enquanto vocês desferem ataques letais à grande fera. O mago joga o D20 para ver o que vai sair. 12. No momento que ele faz a proteção para segurar o dragão, faz um barulho enorme e acorda o dragão, mas ele ainda está preso. Preso aqui. Preso na proteção que ele fez. Ele fez a proteção em volta do dragão. Ele tá protegendo o dragão. Pra ele não sair. Ah, então não é uma proteção, é prisão. É tipo uma aula prisão. Do corrente, alguma coisa assim. Exato. Eu equipo meu arco em minha mão, pego minha melhor flecha. Miro bem os olhos do dragão e disparo. Você tem uma pequena chance, porque ele está em movimento, ele está muito agitado, mas bora ver. 17, boa, negão! Você mira a flecha com tudo. Ela corta a asa, mas a membrana da asa, ele não pode mais voar. E agora é a vez do grande, pequeno Dain. Eu levanto o meu machado com as duas mãos e vou pra cima da pata direita dianteira do dragão. Você atravessa o escudo que Merlin criou e vai com tudo pra cima do dragão. O problema é que você tropeça na primeira pedra e rola e cai de frente a frente com o dragão. Você tirou 3. Sou muito sortudo. E agora é a vez do dragão. Ele mira em você que está abaixo dele. Tremendo de medo, só que não, anão jamais treme de medo. Chamas! E ele vai jogar uma bola de fogo. 17, ele te acerta em cheio. Isso sou eu, Bola de Fogo, e o Cabo. E queima sua barba, te desferindo 30 hit points. Você tem 100. Não, a barba não! Não conte para o Elfo. Voltamos à jogada do nosso mago. E agora é a vez de Merlin para defender o seu amigo. O que você faz, Merlin? Segurando o campo de força contra o dragão, eu tento utilizar os meus conhecimentos em magia para poder curar o meu amigo anão. Você tenta, mesmo com o dragão enfurecido, e você cura aquela pequena planta que acabou de se quebrar. Você tirou 4. Tá merda. E agora é a vez de All Martin, o elfo. Meio elfo. Meio elfo. Leva a mão nas minhas costas novamente, puxo mais uma flecha e miro na parte mais frágil da garganta do dragão. Ah. E você tira 18! Boa! Eu nunca erro meus alvos. Você acerta a flecha em tudo e atravessa a garganta do dragão. Esse dragão não pode dar cuspir fogo. Jamais. Dain, que está totalmente chamuscado, o que você faz? Eu pulo e tento acertar na mesma parte que ele acertou a flecha, com o meu machado. Você tá com um pequeno delay porque você tá todo destruído, mas bora lá. D6. 1. O único salto que você consegue fazer é de 5 centímetros. Só dá um pulinho e tenta acertar a primeira coisa que você vê na sua frente. E você tira... 19! Boa! Você fica corta assim. A pata do dragão fora! Uou! Muito monstruoso! E agora é a vez do dragão. Contudo, machucado, na garganta e tudo mais, vai tentar atacar a primeira coisa que ele vê na frente. 17! Bora ver que ele vai acertar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 é Felipe. 1, 2 é Dain. 3, 4 é o Merlin. E 5, 6 é o Almarte. 1. Ah, sabia! Eu sabia! Ah, que ele falou 1, 2 é Dain. Eu falei, vai dar 2. Deu 1. Você agora tem 40 de HP. Você perdeu, você recebeu uma patada enorme em você. Você caiu pro outro lado. Eu cortei uma pata. Agora ele tá no chão por causa que ele tinha. Ele ainda tem 3, é um dragão. E agora é a vez novamente de Dain. Não, de Merlin. Usando os conhecimentos de magia, eu desfiro um enorme golpe de gelo contra o grande dragão. No mesmo lugar da flecha. Congelamento arcano. Você... Ele me congela, tá ligado? Ele congela o pé do anão. Baiano querendo fazer magia de gelo. Tem água por aqui. Eu coloco meu arco em minhas costas, puxo minhas adagas, corro, dando aquele combo em cima do dragão. 5 golpes. Bora ver. Você quer fazer um combo de 5 golpes? É. Ok, vai ser 3 golpes só. Deu 1 aqui no dado. Acertei. Você acertou o chão. Tá, eu tento rolar pra perto do Merlin e pedir, e peço pra ele me curar. Vem pra perto não, filho. Porra, tem a proteção, cacete. Você consegue dar um backflip carpado no chão e chega colado no Merlin. Me cura eu, sua sorte deixar, né? Bora ver o que o dragão vai fazer agora. O dragão que tá totalmente machucado, totalmente destruído, parabéns, vocês estão conseguindo. Vai tentar lançar mais um golpe de fogo, mesmo com a flecha na garganta. O anão, o anão tá... Deu um. Dois é o anão. Só que o anão tá junto com o Merlin, bora ver o que vai acontecer. Vale, pra não vir anão, filho. Agora eu vou apanhar por causa de você. Ah, relaxa, se acertasse você também ia pegar em mim. O anão tem apenas 10 de HP, enquanto... E a proteção não serve de bosta nenhuma? A proteção era pra segurar o... Dragão, pra não deixar o... Eu não seguro o fogo, não. É a vez de Merlin. Salve o seu amigo, Merlin. Eu lanço um feitiço de cura sobre o anão. Sobre nós dois, velho. Sobre nós dois. Eu não perdi HP, não. Foi você. Você perdeu que... sim. Você perdeu, você tá com 40 de vida. É, vai, lança um feitiço de cura em mim e nele. Vocês curam o dragão. Ah, vá! Sorte não, velho. É sério, você tirou 5 de 20, sério. 5 de 20. O dragão agora está com a asa curada novamente. Joga na Mega Sena, né? Você vai ter muita sorte. E agora é a vez de All Martin. O que você vai fazer, cara? Tá, eu vou tentar usar a minha skill mais motherfucker no dragão pra matar ele. O quê? Tá, arrancar a cabeça dele forte, tipo, dar um golpe com duas adagas cruzadas. Ou seja, você vai pular com tudo e dar uma... Um golpe cruzado com as adagas pra arrancar a cabeça do dragão. Bora ver. Nossa. Você acerta o chão. O anão, que já não devia nem estar mais andando, mas ele ainda consegue se manter de pé. Eu chamo meu pônei. Eu chamo meu pônei, eu quero fugir dessa p***. Já não basta ele tomar no só ele ainda chama o pônei pra tomar junto. O problema é que os cavalos e pôneis já fugiram. Ah, vá tomando. Pôneis malditos, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu deito e fico mexendo na minha barba que ainda tá queimando. Ué, cara, o tio tá bebendo na taverna, mano. Mas não, né? Tá aqui na porrada, né, cara? Sério que você vai ficar fazendo isso? Tem nada pra fazer, eu não tô conseguindo me mexer. Você pode fugir, cara. Você pode ficar em pé ainda. Eu procuro nas minhas bags, nas minhas coisas, ver se eu consigo alguma erva curadora. Você acha uma erva? Eu meto aquela erva na minha boca pra me curar. Usando a erva, você consegue 40 de HP, tá, hein? Está com 50 agora. E agora é a vez do dragão. The dragon. Vai sair um. Tá alternando entre um e dois, tá ligado? E ele vai atacar a primeira coisa que ele vai ver. Vou ver aqui o que vai ser. Pera aí. Merlin. Só que tá do lado do anão, cara. A sorte do anão passou pra mim. Sorte. O dragão vai tentar cuspir o fogo dele, mas ele dá uma engasgada. Ele cospe no chão. A flash faz efeito. Entrou uma mosca na garganta dele, ele cuspiu. E agora é a vez de Merlin, que já está cansado também da batalha. Então, eu vou desferir uma bola de fogo contra o dragão, tentar matar um dragão. Cara, você vai jogar fogo num dragão de fogo. Não, gelo, vai, gelo. Gênio com Jota. Ele vai tacar uma congelamento arcano, vai. Ele vai tacar uma bola de neve no dragão. Bora ver. Você conseguiu congelar o chifre do dragão e ele está mais fraco, ele está tonto agora. Ó o Martin! Vou tentar desferir novamente uma sequência de golpes. Ó o Martin vai com suas duas adagas, correndo, ele consegue subir pela cauda do dragão e vai desferir mais golpes nele. Vamos ver se você vai acertar pelo menos. Você consegue cortar as asas do dragão fora. Já é cagado com uma defesa. E agora é a vez de Dain. Eu vou correndo até o dragão, pego meu machado e tento cortar a barriga dele por baixo, assim. Aproveita que ele tá tonto, vamos ver. Ele vai com tudo, ele vai correndo, mesmo mancando com o pé ainda congelado, que o Merlin fez o favor de fazer, né? Mas que lá mais bosta, cara. Que ainda não me cura esse desgraçado, eu tenho que fazer tudo sozinho essa bosta. Daí vai correndo mais rápido que Usain Bolt e abre a barriga do dragão com tudo. De lá saiu um cavalo, morto. Então a mulher tinha dois cavalos. E vocês mataram a besta. Enfim. Mas eu tenho todo o ouro do mundo, né? Tem. Você deu. Simples de o que é um RPG. Isso aqui é na verdade, RPG não tem fim. Tem fim, não. Tem e não tem. Como assim? A não ser que tem fim de uma história, mas você continua com outra. Sim, e você pode continuar a mesma história mesmo assim, mesmo que ela tenha tido um fim, o reino não vai ser destruído, o mundo não vai ser destruído. Então você pode usar ainda assim para outras situações. Ou seja, você pode encaixar personagens de uma outra história, um RPG que você participou numa nova história, com NPCs e conviver entre eles. E... Por exemplo, a mulher que apareceu antes ali, a gente podia, por exemplo, um RPG paralelo, que outros guerreiros estavam procurando o dragão, mas só que morreram pra ele. Ou você levava a mulher e acontecia alguma magia louca. Tudo depende do mestre, cara, e da criatividade dele e dos jogadores também. RPG é muito divertido, cara. Eu acho que é uma coisa que reúne as pessoas e você até estimula bastante a sua criatividade, cara. E relaxa também, né? É uma coisa muito bom pra se desestressar. Exato. Tem alguma consideração, Renan, pelo RPG, cara? O que você achou do RPG? Ah, cara, legal, né? Tipo, apesar de não conhecer muitos sistemas de jogos, mas dá pra ter uma noção, mais ou menos, de como funciona aí. E eu achei bem divertido. Aqui a gente fez um bem simples, nem tem ficha personalizada, não tem nada demais. É só uma brincadeira simples aqui que dá pra fazer várias vezes. Esse Esse foi um podcast até um pouquinho rápido, né? A gente só queria falar um pouquinho dos nossos gostos sobre RPGs, MMORPGs, e a nossa grande paixão, que é o RPG, que é esse jogo incrível, cara. É, só te interrompendo um pouquinho rápido, tem 1h40. É na edição, cara. E é isso, cara. A gente vai jogar mais. Obrigado, Felipe, por participar de mais um. Na verdade, você é o dono disso aqui, então esquece. O dono é você. Eu só dei iniciativa. Renan, obrigado por ter participado desse podcast, cara. Diga aí o que você quiser, cara. Nada, cara. Adorei estar aqui gravando aí com vocês. Achei bem divertido aí a pequena introdução no mundo do RPG de mesa. E quando precisar gravar, estamos aí. E sempre que quiser jogar, tá à vontade também. A gente prepara um melhor do que esse também, né? É, tranquilo. Pô, cara, gostei muito de conhecer a galera aí. Gostaria de voltar aí, gravar novos podcasts, dependendo do assunto, conversa aí, se eu tiver uma boa criatividade sobre o assunto. Gostei de estar aí com o Wes aí, um amigo de tempo já, vocês que conhecem, né? Pô, cara, muita gente boa. Espero poder conhecer mais o pessoal aí. Gostei bastante de conversar sobre o assunto. Obrigado por ouvir mais um Não Tá No Roteiro e tchau, né? Beijos! Hasta luego! Eu tava no meu mundo e pensei, vou dar um rolê por aí. Foi aí que eu vi o caminho até aqui. Tinha até a prata, ouro, ouro, ouro. Eu tava no meu mundo e pensei, vou criar sozinho aqui. Foi aí que eu criei Centauro e Sereia. Adão, Adão, Adão, Adão, Adão. Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Pó, pó, pó, pó, pó, pó, pó. Pó, pó, pó, pó. Eu tava nesse mundo e pensei, vou ficar sozinho aqui. Foi aí que eu criei a erva pro Adão. Eva, Eva, Eva, Eva, Eva. Eu tava nesse mundo e pensei, vou ficar sozinho aqui. Foi aí o mundo encheu, o mundo que eu criei. Povo, povo, povo, povo, povo. Eu tava nesse mundo e pensei, vou ficar sozinho aqui. Foi aí que eu vi, eles querem você. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu tava nesse mundo e pensei, vou ficar você aqui. Pra não me conhecer. Tchau. Então, então, então.